Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil. Hora certa, Inca, a marca da telha. 10:03. Agora na Sagres, a hora que todo mundo espera. A hora que todo mundo gosta. Hora do esporte. Olá, bom dia. Hoje começa agora pela Sagres 730, a hora do esporte. O oferecimento é de Center Pisos, o Shopping dos Pisos e Porcelanatos em Goiás. Marajoara Alimentos, saúde e muito mais sabor em sua casa. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. Vedacity, agora mais fácil de pedir e escolher. E Bom Assado, 3931-0606. Hora do esporte. Tudo sobre o seu time do coração. Sagres. Vamos até uma da tarde com tudo sobre o futebol goiano. Hoje tem Série D, tem também Brasileiro Sub-23 e no fim de semana tem muito mais. Você conhece a tradição do Biscoito Pereira? Lá tem o melhor lanche de Goiânia. Quitandas, bolos, salgados, sucos e o melhor pão de queijo do Brasil. Tudo isso no Biscoito Pereira, Rua 136, no setor Marista. Às 10:05, vamos girar o destaque no seu clube. Você sabia que aqui no Restaurante Árabe fazemos de tudo para sua satisfação? Uma comida com sabor suculento, um atendimento carinhoso, um ambiente projetado para uma experiência que realça os nossos pratos. Ficou curioso, né? É só pedir no delivery, iFood ou no 3218-6296. Venha no Restaurante Árabe, preparamos o que existe de melhor para o seu paladar. Restaurante Árabe, Rua 83, número 205, Setor Sul, 3218-6296. E iFood. Bem-vindo à Rádio Sagres.